dia, Masucci. Bom dia, gente amiga. Você acredita na lei do retorno? Você acredita naquela lei que diz que o que fazemos retorna? De que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido? Você já sentiu as consequências da lei do retorno? Você conhece alguém que fica praticando o mal e já levou o castigo? Existem pessoas que vivem para machucar as outras e quando levam a cipoada, ficam chorando as pitangas. Eu já vi muita gente levando a lei do retorno. Bueno, com certeza você é capaz de listar uma dezena de exemplos de pessoas que circunstancialmente detêm algum poder outorgado e que para justificarem o cargo pisam, ameaçam, tripudiam, não respeitam espaços, cavalgam nas maldades e as praticam sem remorso. Pisam nas pessoas para subirem as escadas. Deixam o poder invadir a cabeça. Usam suas canetas sem dó e sem piedade, ignorando os danos que estão provocando a todas as pessoas que o cercam. Esquecem que o que aqui se faz, aqui se paga. Esquecem que toda ação corresponde uma reação igual e no sentido contrário. Mas o castigo para esse tipo de gente, não duvide, vem. Talvez até tarda, mas vem. Aqui vai uma historinha. O menino Zeca entrou em casa após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer algum serviço, lá na horta, ao ver aquilo, chamou o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, chegou perto do pai. E antes que seu pai dissesse alguma coisa, falou irritado. Pai, estou com raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. O pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escutou calmamente o filho que continuava a vociferar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir para a escola. O pai escutou tudo calado enquanto caminhava até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca, então, viu o saco ser aberto e antes mesmo que pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propôs. Meu filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando ali no varal é seu amiguinho e cada pedaço de carvão é um pensamento mau que tu estás tendo, endereçado para ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O filho achou que seria uma brincadeira divertida e passou mãos à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximou do filho e lhe perguntou: meu filho, como estás te sentindo agora? Estou cansado, pai, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão naquela camisa que era branca. O pai olhou para o menino, que ficou sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhosamente falou: venha comigo até o meu quarto. Quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanhou o pai até o quarto e foi colocado na frente de um grande espelho, onde podia ver seu corpo todo. Que susto! Zeca só conseguiu enxergar seus dentes e os olhinhos. O pai, então, lhe disse carinhosamente: filho, você viu que a camisa quase nem se sujou, mas olhe só para você. O mal que desejamos ou fazemos aos outros é como o que aconteceu contigo agora. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com teus pensamentos, eles te transformam em palavras. Cuidado com tuas palavras, elas te transformam em ações. Cuidado com tuas ações, elas te transformam em hábitos. Cuidado com teus hábitos, eles moldam o teu caráter. Cuidado com teu caráter, ele controla o teu destino e pode determinar o teu futuro. Tudo o que você faz nesta vida, em um certo momento, vai voltar para você. Tantas vezes nos prendemos à mágoa e ficamos remoendo o ódio, sem nos dar conta de como isso nos faz mal. Toda vez que fazemos ou apenas desejamos o mal a alguém que está em nossa volta, geralmente com uma força muito maior, ele retorna. Acredite na lei do retorno. O que você desejar ou fizer vai voltar para você. Na física, isso é chamado de princípio de Newton, ou lei da ação e reação. Uma força não pode exercer uma ação sem que no mesmo instante gere uma reação igual e diretamente no sentido oposto. Ou em outras palavras, toda causa gera um efeito correspondente. É a lei do retorno. Você está dando mole, não está ligado, não. O que fizer aqui, você vai pagar, irmão. Na lei do retorno, você vai ter o troco. A lei divina nunca vai falhar. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços. Tchau.